dizendo? O 5973 está autorizado para Recife, nível 370. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Pucajamo-Aracaju, após Aracaju, DCT Recife, frequência do controle 119.8, acione o transponder 5571, ouviu 5973. 73, 370 para Recife, pista 10, decolagem com esquerda Pucajamo-Aracaju, DCT Recife, 0.8, 5571. Chamamos para acionamento o Rio 5973. Correto, Rio 5973. Alô, Salvador Azul 4069, parte 3 de Mota 4 Lima, posicionamento. Contato radar na decolagem, subida Israel para nível 3.60. Israel para 3.60, podemos voar Israel da presente? Israel da presente, João 1, Índia, ponto de espera da 1-0, chame a torre 118.95, o ajuste 1-0 no 4, deu bom voo. Bate 3, bate 1, Índia, ponto de espera da 1-0, 18.95, e ajuste 1013. Oxa, 62, one, position 5, request respect for us. Roger, meeting position, chamar 6211. Anadel. Azul 2723, o ajuste no 014. A 014, obrigado. Temos 78 ao módulo, 3 horas e 37 alternando a campanha. Autorizar o táxi, via 41, Índia, ponto de espera da 1-0, torre 118, decimal 95, o ajuste no 014, tem um bom voo, 1865. Beleza, táxi, boa noite, 65, chamava a espera, 289. Se não utilizar com prova de tuna, eu reduzo a velocidade para não completar. Autorizado o desvio após o desvio, pode voar na prova de tapa. Afirmativo, desvio à direita, prova 035, após prova de tapa. Alpha X-Ray Uniforme, bom dia, prossiga. Solicita autorização de reboque do pad 3 para o pad principal, posição 01. Ciente, aguarde para iniciar o reboque, o Alpha 3 Uniforme. Alpha 3 Uniforme aguardando. Fala, eu sou 4069 para o táxi 124 a bordo, 4 e 30 de autonomia, Fernando Ribeirão Preto. 4069, autorizado táxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia. No ponto de espera, torre 118, decimal 95. Segue o Boeing da Gol como número 2 até o ponto de espera. O azul 4069, o ajuste 1014, tem um bom voo. Ok, Pátio 3, Pátio 1, ingresso na Índia, ponto de espera 90, torre 118, decimal 95, entendeu? Azul 4069, 1014. Autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, autorizado LS, 198, bom dia, bom final de semana. Chuetex. Aí o Paulo, tu. 6783, contato radar na decolagem, fica via Arbor para nível de voo 160. Via Arbor para o nível de voo 160 e solicita, se possível, cancelamento das restrições. 30, 0. Perfil da saída azul 2783. 2783 mantendo o perfil da saída. Possibilidade de coordenar a PROD seguro ou bidev da presença? Faz coordenação, voo 993. Guarda. Mantenha 3.000. O ano 963, cruzando o 170, chama agora Recife 125 decimal 1, alternando 33 decimal 25. Recife agora 251, 3325, obrigado, manhã. Azul 2783, informa o tráfego de 2 horas, 6 milhas, cruzando 3 mil pés, investida para 2 mil pés, e Boeing 738. 2783, gente. 1649, informa o tráfego a 11 horas, 5 milhas, montando 3 mil pés, e um ATR-72. Interferência com Salvador, o Golano 649. 07. Mas o Alfa se informa a posição com o início do rebote. Rio 5973, na escuta. Rio 5973. Confirme o estimado para o pushback. 3 minutos, senhor. Seguindo. Hoje eu assisti uma hora, vai que eu passo 148 do aeroporto, 3 horas e 37 minutos, after 12, e 9 minutos, confirmado. Shucks via April 1, a Ninja, hold touch runway 10, tower 118.95, decimal 10.14, have an F3, cushion F6211. 18, decimal F6211, have a good weekend. Pronto para o posicionamento, Rio 5973. Autorizado, chame táxi, 5973. Chamarei táxi, ó. Go 10903, after the traffic by Avianca Company has passed behind of you, you are cleared. Push back and start, come back, right for taxi. Avianca, we're clear for push back and start, Azul Alpha, X-ray uniforme, autorizado iniciar o reboque na escuta permanente. Possibilidade 2783 apurar Elefa ou VDC? 0-1-4. O vento variável com 0-3 nós. Tem pouso autorizado, pistão no zero. Entra no zero, na 4 livre pouso, pistão no zero, agora na 649. O azul 4958, está passando aqui outra vez de táxi, vai manter proa para interceptar a chegada. Está passando 070, pode prosseguir na descida. Azul 4958, deixa para 4000 pés, Senegal 104. 4000, o azul 4958. Filicador, está aqui, ó. Salvador, eu vou 1865. Turno 865, contato radar na decolagem, subvia Arbor para nível 360. Arbor 360, 783, quando puder, acende para 160. Azul 4958, deixa para 2000 pés, que é em H1 no 014, autorizado, alerta que seja pistão 0, reporte estabilizado. Pro 4958, reportar estabilizado, confere. Afirma, reporte estabilizado, deixa para 2000 pés. 2000, reportar estabilizado, 4958. Azul 2783, liga a ascensão para nível 160. Para 160, azul 2783. Bora. 49 da Gol, Solos 46121 no solo, bom dia. 211 no solo, Gol 9649. Seu uniforme mantendo a posição, confirme. Calma, Salvador, Gol 9649. Prossiga via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, no 649. Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Zero 093, next to your right, via India. So hold point runway 10, call towers 118, decimal 95, the QNH 1014, have a nice trip, sir. Protector by India, for portal for runway 10, 118, decimal 95, for 1093, QNH 1014, have a nice day, sir. Controle, eu sou 4069. Sou 4069, contato radar na decolagem, precisa da EL para nível de voo 340. EL para 340, firma. Estabilizou 4958. O 4958, completa o final do procedimento, chama a torre 118, decimal 195. 1895, confere? Afirma. Bom trabalho. É o azul 4958 na final. Ele é azul 4958, altímetro no 0 no 4, está baixado e travado. Afirmativo, baixado e travado na final normal 4958. 4958, livre pouso, pista no 0, vento variável com 03 nós. Afirmativo, 4958. Cruzada alerta, vamos 865. Salvador 5973 da Rio, com 3 a bordo, 3 horas e 30, Aldeia Hernando Salvador, nosso táxi. 973, autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera da 110, no momento como número 3, chama a torre 118 decimal 95, o ajuste no 0 no 4, tem um bom voo. No 0 no 4 agora, autorizado o táxi, pátio 3, pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera 1895, autorizado, bom trabalho. O Alfa X-Ray Uniforme, prossiga o recoque via pátio 3 e aposte para ingressar no pátio 1. Alfa X-Ray Uniforme, iniciando o recoque, reportará para ingresso no pátio 1. Olá, Salvador, bom dia, Mike X-Ray, bravo. X-Ray Bravo, bom dia pra você. Mike X-Ray Bravo, está na posição 14 aqui na remota próxima Nordeste. Solicito utilização para rebocar a nave, pátio 1, na posição 9. Gente, aguarde para iniciar o reboque, Mike X-Ray Bravo. E aguardando, Bravo. Rumo 865, cruzando nível 170, chame Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 958 no solo 52, à direita solo 21, decimal 1, bom dia. À direita 1211, 4958. 50 Goiânia. 108. Sim, Justiné 6225, autorizado táxi, via parte 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 1, 18.95, ajuste 1014. Afirmativo, parte 1, Índia, ponto de espera 18.95, 1.149, obrigado. Salvador, bom dia, o azul 4958, livrão. 4958, quilo, pátio 3, fica atento ao balizador. Quilo, pátio 3, ficaremos atentos ao balizador, cadastro 50 azul. Alta do Zé, só me aguardando para ingresso, pátio Alta. Dia, Mike, Golf Mike, confirme a intenção de voo. Só um minuto para cópia, o número 1. O Mike Golf Mike confirmando, era está? Entra. Azul 2783, autoriza voar direto, instalada a ficha. Pode pegar na casa 2783. Have a flight on the day. Flight 2, I think que é o Rodrigo. Ok, Mike, você é bravo, inicial, é bom aqui, reportando. Azul Alpha X-Ray Uniforme autorizado, prosseguir o reboque, reporte no portão 01 do Pachone. Alpha X-Ray Uniforme apoderado, certo, portão 01. Mike Golf Mike, cópia. Salvador, Salvador, sobrevoo Itaparica, 510, decolagem da 17 com curva direita, linha do litoral sul, frequência do controle 119.8, o transponder será o 0167, Mike Golf Mike. Pode o Brian 737 da Gol, Rio 5973, após a Lima tem cabeceira 1-0. Pode rolar a aeronave da Gol, Lima tem na 1-0, 5973. Autorizado, Salvador para o Galeão, ISA 340, via rota Irume, Under November 857, Monso. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita, realiza perfil na subida da El, Leda, Irume. Frequência do controle 119.8, aciona 5025, da 3153. Da El, Leda, e a transição vai ser hoje. Porque lá em Navarro, na verdade, o que é que está bom? 19 hoje, é o ponto de Salvador. 0 3 1 3 Projamento correto, 5025, portão 02, chame pronto, com 3153. Contato radar na decolagem, subiu via Arbor para nível 360. Via Arbor 360, a possibilidade de voar alguma posição mais à frente? Se eu preciso sair da Gol, 1093. Até lá. 958, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 198, ciente, bom dia, até a volta. Ciente, Alpha X-ray, uniforme, bom dia. Salvador, Cordial, bom dia, Rio 5973, cruzando 1500. Rio 5973, contato radar na decolagem, suba via Puca para nível de voo 370. Puca para o 370, Rio 5973. Controle 119, decimal 8, tem um bom dia. Decimal 8, obrigado, vamos acabar. Controle, Salvador, bom dia, chegar 6225, decolou cruza 1400. Chegar 6225, contato radar na decolagem, suba via Arbor para nível 380. Via Arbor até o 380, chegar 6225. São 02, autorizado, chame para o táxi para 3153. Isso, segue o canal, vamos olhar para o táxi. Golf Mike, contato radar na decolagem, mantenha pés na linha do litoral, reporte Fala da Barra. Ok, chamada através Fala da Barra. Uma 093, cruzando Miona, 160, chame Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Recife, 128.260, bom dia, até logo. Base coordenação Rio 5973. Obrigado. Cruzando nível 170, chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Consiga. É 125, 193. 5973, chame Recife 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85, até a volta. Lima do Lugolf, Salvador e Tuberá no 040, aguarda 1 minuto para cópia, número 1, o Lima do Lugolf. Direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.14, tem um bom voo. Saulo, bom dia, essa é cargo 6570, qual é a sua autorização? Recife, nível 370. Gente, 370, Recife, número 2, para a cota, aguardando o ABSA 6570. 6570. Limas, um Lugolf, cópia. Autorizado, Salvador e Tubará, nível 040, plano Yankee, decolagem da pista 17, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral. Frequência do controle 119.8, acione o transponder 5030. Decimal zero. Isso agora 288, alterna 260, 6225, boa. E decolagem, o ajuste no 04, tem um bom voo, Limas no voo. Aracaju, após Aracaju, eu fiz o Lumo 7. Controle 119.8, transponder 5035. Sobre novembro no 7, decola 5-0, pouso à esquerda, fica Fuca, Ramo Aracaju, ingresso Novia, controle 798, 035, passa cargo 6570. Só confirmando a aerovia, UP Zulu 17, quer? UP Zulu 17, obrigado. Chame pronto, pushback acionado, parte 3, o ABS 6570. Olha, acho, muito obrigado. Então, bom, oi, bom dia. O controle agora está 3-1-5-3. Bom, semana. Salvador, bom dia, está 3-1-5-3. 3-1-5-3, contato radar na decolagem. Eu vou enviar Dael para o nível 340. Dael, para o 340, não tem como ser. Não é possível, eu estou aqui. Salvador GQE 045, confirme o pátio e a pista para a decolagem. É o pátio da base, o legal da Bucete. Salim Motel, autorizado. autorizado GQE 045 visual, decolagem da pista 17, após decolagem primeira curva à direita, ingresso a corredor axé, restrito a 1 mil pés até o farol da barra ou liberação do controle. A frequência do controle Salvador opera em 119.8, o transponder é 5020, Oscar Lima Hotel. Afirmativo, autorizado GQE 045, decolagem 7 com direito do corredor. 5020, transforma o controle 02, é o Oscar Lima Hotel. Confirmando restrito 1 mil pés, corredor axé, o Oscar Lima Hotel. Atrava no corredor axé, o Oscar Lima Hotel. Confirma o PLB? 04. Sim, chame a torre agora 118.95 para acionamento, táxi e decolagem, o ajuste no 04, tem um bom voo, Oscar Lima Hotel. Tá, obrigado. Bom dia, voo 9759, informação hotel, a ponte número 8 para autorização Guarulhos. Voo 9759, bom dia, Prostop. Viva, Prostop. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Epsilon 10, Taubaté. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.8, transponda 5046. Eu chamo de Recife, frequência 125.1, alterna 133.2. Bom voo, bom dia. Olá, meu popular. Tango Lima Rio Golf, contato radar na decolagem, subam via Coral para nível 040. Coral 040, West. Zero, bom dia, transporte. Confirmando, o senhor estou 34. É, qual que você tem, Daniel? 36. Liberal 9970, autorizado Teresina, nível 360, via rota Eta Zulu 20. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Nenim. Frequência do controle 119.8, aciona 5032. Autorizado 360 para Teresina, Eta Zulu 20, decolada 10, Momo Nenim. O controle 1198, transponder 5032, federal 9970. Já tentando primeira curva à esquerda após a decolagem, chame pronto no pátio 3, federal 9970. Cliente, curva à esquerda, federal 9970, chamando. Maria Juliette Serra, bom dia, confirmando Manati 1010. Autorizado Manati, 9, Papá, Mike, 1.010, decolagem da 1.7 com curva à direita, frequência do controle 119.8, aciona o transponder 0157, o hotel Juliette Serra. Correto, 09 a bordo, chame agora a torre 118.95 para acionamento, táxi e decolagem, o ajuste 104, até a Juliette Serra, bom voo. Bom voo, bom dia. 98, obrigado. Salim Hotel, antenna 1.010, corredor Axé, reporte Paranabá. Hotel. Oi, Salvador Passaredo, 2229, informação hotel. 2229, aciona identificação, reporte para descida na chegada mais. Identificado, 2229 e mais. 7, Lima, Kilo Zulu. Arrival. We are flying direct to Mount. We are flying direct to Mount. Is it possible to fly direct to Goma? Negative, fly heavy in both positions. Thank you. Ah, Novo do Golfo e autorizado da presente na proa do dia. Descida 2229. Descida 2229, desça para nível 050 PNH 1014. 1014-0050. Chame pronto, portão 05, no 649. Já parei. Motel, confirme chamado para pouso. Mais 40 minutos. 20, livre sequência para autocoordenação. Livre ascensão para 045. 045 e livre sequência, é isso? Sim. Ingresso e Costa Leve pronto, o Papa Romeu Hotel Juliette Serra. A pergunta de fixo responde para 5037. Oi, Salvador, bom dia, Papa Romeu Juliette Serra. Possível? 5-4 para o treinamento de pé. Sem intenções? Treinamento e teste. E as vitórias ali, estamos confirmando com o consolo? Eu tenho 1219. 1219. Após, cota e chame novamente aqui a Torre Rio, a Torre Rio. 1219. Bom, Zé Juliette Serra, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 030 graus, 049. para decolagem. Espaço 4, terça 1, 7. Gente, Juliette Vitor Charlie, autorizado Salvador Goiânia, nível 080, linha rota DCT Mogo, DCT Munad, DCT Celd e após DCT. Decolagem pista 17, após decolagem primeira curva direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Arbor DCT Mogo e prossegue conforme rota do plano. Frequência do controle 119.8, o transponder 5002, Juliette Vitor Charles. João. 1092, contato a sem identificação, deixa via Mário para nível 070, que é na Dauna 014. 070, via Mário, 090. Espera da 1018-95, ajuste 1014, tem um bom voo, 9970. Obrigado, bom dia. Juliette Vitor Charlie, cotejo. Eu sou o Jair Sierra, eu estou no 130, saí do Zero Flores da Ponte, no controle 1, no lado principal 8, João. 1998, obrigado. Prossiga. Eu queria retificar, houve uma falha aqui na caneta. Ô, Jair Sierra. Dado Salvador Goiânia, nível 080, via rota DCT Mogo, DCT Munad, DCT Celd, Sierra Eco Lima Delta Índia, após DCT. Decolagem, pista 17. Após decolagem, primeira curva direita, realiza o perfil da subida Arbor. Após Arbor, DCT Mogo e prossegue conforme rota do plano. A frequência do controle Salvador 119.8 e o transponder 5002, Juliette Vitor Charlie. Salvador, bom dia, Sideral 9970, próximo após o cara da 10, está pronto. Sideral 9970, ali em decola, pista 10, dentro 030 graus, 03 norte. Linha, decola 10, Sideral 9970. Identificação, modelo 05, forma estimada para pouso, Serra Novembro, Índia, Papá. Estimado Novembro, Índia, Papá. Autônomo 5.7. E o transponder 5002. Perfil da subida será Arbor. E após Arbor, DCT Mogo e prossegue conforme o rota. Veja, 080 e DCT Mogo. DCT Mogo, DCT Delta. Direto a boa subida. Confirmando a primeira, o primeiro fixo é Mogo, Mogo, Mike Oscar Lima Bravo e Uniforme. Mogo, Mike Oscar Lima Bravo e Uniforme. Confirma, chamei agora a torre 1895, acionamento e táxi. O ajuste no 014, tem bom voo, Juliette Vitor Charles. 1895, Juliette Vitor Charles.